Ô Armandinho, puxa o fole. O lobo manda caro, chegou pra arrebentar. Eu vou sacudir, vou levantar a poeira. Castiga a gemedeira que hoje o bicho vai pegar. Ô Armandinho, puxa o fole. O lobo manda caro, chegou pra arrebentar. Eu vou sacudir, vou levantar a poeira. Castiga a gemedeira que hoje o bicho vai pegar. A alegria já está solta pelo ar. No tututum da zabumba vamos pular. E a moçada forrozeira vai cantar. Puxa o fole, pula de mandacaru, chegou.